Você está na Sem Solar, tudo bem? Sim, isso que você está ouvindo ao fundo é a primeira música do bloco. Alan Parsons Project, I Wouldn't Want To Be Like You. Essa introdução é estilosa, né? E nem este próximo bloco, além do Alan Parsons, você vai ouvir o Pink Floyd. Lá no final tem o Moody Blues com Talking Out of Turn, mas a do Pink Floyd é surpresa, eu ficaria por aí. Até já! Sinscast.org/chat. Turn to stone. Sensecast.org/ondemand Sensecast.org/chat com Maxter. When will I learn? Hein? O som do Moody Blues Talking Out of Turn. Que brisa esse som, hein? Outro dia eu tava de bike aqui numa avenida X aqui de São Paulo, uma avenida grande, e eu vi um desses carrões, né? Uma... eu não sei, não manjo de carro, mas era uma dessas SUV. Essas coisas grandonas aí. Então, e o cara tava ouvindo essa música alto, mais alto, sabe? Cantando. Meu, eu falei, nossa, isso não é o tipo de música que a pessoa ouve cantando nessa empolgação. E ele dançava dentro do carro. Dançava do modo que estar dentro de um carro e essa, ouvindo essa música dá pra dançar, né? Aquela coisa meio de mexer os ombros, sabe? Eu faço direto. É, e essa daí é o... sim, o Moody Blues é de 1981. Antes teve o Pink Floyd com Learn to Fly, do álbum A Momentary Lapse of Reason, de 1987. E a primeira, lá do começo do bloco, demais, hein? Alan Parsons com o vocal de Lenny Zakatek, I Wouldn't Want to Be Like You. Essa é de 1977. Nossa, como faz tempo, hein? É uma curiosidade, né, que o Alan Parsons, ele era o engenheiro de som dos primeiros álbuns do Pink Floyd. Eu não sei afirmar com certeza se desse, A Momentary Lapse of Reason, era ele que era o engenheiro de som, mas os primeiros era. Você pode participar em www.sensecast.org/contato, nas mídias sociais, @sigasens, www.sensecast.org/chat, tudo pra você participar. E a gente se vê daqui a pouquinho. Até já!